pra ir a uma festa no céu. O meu Jesus alegre me convidou. Não faltarei ao convite que ele me fez. Pra festa preparado estou. Lembrarei desta tristeza sem fim. Aqui a dor não se separa do meu coração, e o pranto não passa de mim. E com os irmãos argentinos cantar Jesus também já te convidou. Ele não quer que você falte, porque o nosso Deus, a grande festa, já nos preparou no céu para nos receber. Hoje mesmo.